Radicais, Sombra, 2012, licença aí. Ei, você que tem tudo, e se tirarem tudo de você, em que se apoiar? Não tem pra onde correr, você vai segurar, não tenta entender. Tá em choque de dia, vai chorar quando anoitecer. E se deparar com o silêncio que provoca, com gente mais ruim que personagem de anedota. Ó, de noite brota, só zumbi de porta, se esbalda e lua cheia, feito Alexandre Frota. Cê quer espaço? De vai e vem, quer dar abraço. Nunca fumei, então guarda o seu maço. A frieza do cansaço, áspero por acaso. Na sua pós cada laço, um passo antecede um passe só. Maqueia sua vida na bola de meia, não vai resolver. Desita a de laranja madura na beira da estrada. Ladeira e descida, o início e o fim, dois lados pra escolher. Eu desço a milhão, beota na mão, conheço melhor a quebrada. Ha! Pro desespero dos que cuidam da minha vida, não atendo celular, facebicos querem briga. Siga-me, só não persiga-me. Antigamente era outra fita, tente não só acompanhar o Zika, vem ver. Pac, modelo, peri, Funas, Flamengo, Liri, Sapo, Joe, L, de Capes, Adrita, paga vaza e some, consome, estoquem, se entope, se envolve, vicio esse bando de lock, hein? Se os cara comprou e eu vendi, é porque trabalhei e eu falei pro seu guarda. Não quero saber, vou cumprir meu dever. A voz dele é ativa de farda. Eu sinto vergonha, admito. Sinto vergonha do meu país. Eu sinto vergonha, admito. Sinto vergonha do meu país. Demorou. Mano, eu sei que é osso, o tempo corre mais. Cadê a segurança guardada de um tempo atrás? Me disseram que era osso, saí do fundo do poço. Inverno quente, inverno, eu me movo pra ver se posso. Mano, eu sei que é osso, o tempo corre mais. Cadê a segurança guardada de um tempo atrás? Me disseram que era osso, saí do fundo do poço. Inverno quente, inverno, me movo pra ver se posso. Eu tô no aves, tô a jaqueta preta de tempos, jaqueta velha, uma das únicas, guarda gaveta. Produtos somem, eu procuro por nomes, nomes de vias noturnas que vende e consome. Enquanto minha mãe senta no sofá, vendo gazeta. Porém, conforme eu prendo a fumaça, fedor e carcaça, da roupa que amassa, aperto o passo, sigo atento e mano, quem me passa? Sirene que embaça, sirene que grita, faça, faça, sirene que grita, faça. Em tão pouco tempo, garoto precoce, vejo que a família tinha de posse pra substância do corpo que pede, vive de. Vive de tosse, e ele admite que a vida não é tão fácil, é foda. Sei que podia não acontecer o que tinha que havia de acontecer, mas pode crer quem se incomoda. Vivendo entre zumbis, quem vai constar uma, quem vai garantir que o garoto teria pra frente um futuro seguro. Convivo com o obscuro e nele já não me saturo. Meu conselho pra você é que desconfie da altura do muro. Vai, vem nas quebradas, eu digo está assim. Não desvio o caminho adiante, eu vou, vejo, sei, passo por ali. Ah, o que você quer, sim, tem o que você quer. Causas e consequências deixam o caminho estreito. Sem poder recorrer a algo que é seu por direito. É sem conceito, o perfil dos loucos é sem respeito. No mais bem, algo mais além. Deixe seu psicológico, tipo seu refém. Mano, sem essas, nunca nestas. Presta atenção e verás de fato o que acontece. Lidar com as coisas desde o ponto de partida. Ai, cais e sombra, filosofando a vida. Mano, eu sei que é osso, o tempo corre mais. Cadê a segurança guardada de um tempo atrás? Me disseram que era osso, saí do fundo do poço. Inverno quente, inverno, me movo pra ver se posso. Mano, eu sei que é osso, o tempo corre mais. Cadê a segurança guardada de um tempo atrás? Me disseram que era osso, saí do fundo do poço. Inverno quente, inverno, me movo pra ver se posso. Снижу.